Nosso tema de hoje é Onde está Deus? É até meio estranho, né? Fazer uma pergunta como essa. Onde é que está Deus? Porque cada um de nós sabe onde é que ele está. Mas é bom, às vezes, a gente só relembrar um pouco dessa presença. A história toda nos conta, desde lá dos primórdios, né? Que o ser humano sempre teve um sentimento intuitivo da existência de Deus. Os mais antigos, primitivos, sempre acreditaram nessa presença, na existência de Deus. De alguma forma, de outra, né? Talvez por não compreenderem muito bem algumas coisas que aconteciam, ou perceberem da sua limitação perante a tudo aquilo que existia, que também não era tanto, mas enfim, né? Comparando com hoje, era bem menos. Mas eles percebiam que eles podiam até um ponto, e dali em diante, não determinava através deles o que acontecia e de onde vinha essas coisas. Mesmo não tendo, talvez, uma compreensão maior, eles entendiam que existia algo muito forte, muito além e muito inteligente. As coisas que aconteciam, elas obedeciam rigorosamente uma determinação, que eles não sabiam de onde, mas eles percebiam as causas disso. Talvez a forma primeira que eles tinham de observação eram os efeitos de natureza. Aconteciam coisas que impactavam, e através disso os homens começaram a criar divindades, Deus disso, Deus daquilo. Existiam vários deuses no princípio. E se nós voltarmos àquelas civilizações grandes que passaram, como a egípcia, a grega, a romana, existiam vários deuses, né? O deus das colheitas, da fertilidade, o deus sol, o deus trovão, muitos. Ou seja, o politeísmo era muito forte naquele tempo. Aí depois, bem depois, vem o Moisés, que a gente já conhece a história, daquela saída do Egito em direção a uma terra que eles entendiam como uma terra prometida. Questão dos 10 mandamentos, que a gente já falou muitas vezes, mas ali teve um ponto bem interessante nesse êxodo do povo hebreu. É a criação ali, a determinação do monoteísmo. Um único Deus. Convergir tudo para um único Deus. Se a gente for ver, esse é o princípio para a nossa cultura atual, de como nós nos movemos da questão religiosa. Lá no Antigo Testamento, são livros bastante, de caráter bastante simbólico, muito forte, as descrições que tem ali, muito antigas. E ali nos é passado, nos é mostrado um Deus humano. Um Deus humano no sentido de que, nas narrativas, né, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. É coisa nossa. Um Deus que sentia a ira e manifestava ela através de um exemplo que foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Então ele enxotou os dois para fora dali. Um Deus vingativo que punia os seus filhos quando cometiam faltas. Então existem várias marcas dentro desses textos, fortes, mas muito humanas, que eram a forma de compreensão que o ser humano tinha na época dessa presença de Deus. Mas interessante também que nesse Antigo Testamento ele tem narrativas como a Gênese, que conta da criação do nosso planeta, com algumas questões de simbolismo de novo, mas que trazidas para a área da ciência, elas são perfeitamente encaixadas. A gente pega os dois lados e eles são semelhantes. A questão das profecias, todos os profetas que passaram nesses antigos testamentos, nesses livros, e que contaram coisas que a gente pensa, tanto a Gênesis quanto essas profecias, como aquele povo tão lá atrás tinha esses conhecimentos, como eles sabiam disso. Uma das grandes coisas que foram faladas ali era que todos eles aguardavam a vinda de um Messias, do Filho de Deus. Tanto que quando Jesus veio, alguns não o reconheceram pela simplicidade dele, mas muitos o esperavam e tiveram olhos com o coração para poder identificar ele. Dentro dessa narrativa toda, Jesus veio e nos apresentou um Deus totalmente diferente daquele. Um Deus que era o nosso Criador, um Deus que tinha como atributo a bondade e a justiça, entre outros. Então nos mostrou um Deus que era amor, para a gente poder tentar se aproximar dele ao invés de temer. Muito tempo depois, já transcorreram vários séculos, nós temos muita dificuldade em compreender a figura de Deus, o que é Deus, ou quem é Deus, como alguns perguntam. O que é Deus? E aí nos dizem, né, que para conseguirmos compreender Deus, nós precisamos desenvolver em nós, seres humanos, quatro atributos fundamentais. Um deles é a inteligência. Nós temos que ampliar nossa capacidade de compreensão de tudo aquilo que nos cerca. Se nós observarmos, olhando para trás da história, já andamos um bom tanto. O segundo é a questão emocional. Talvez seja o ponto que mais nos derruba na nossa caminhada, seja a questão emocional. Porque nós sentimos as coisas, não dominamos, e através desse sentir e não controlar, a gente coloca para fora. É claro que nós temos no emocional as questões de felicidade, de alegria, de coisas boas, mas o nosso problema está nas coisas negativas, que a gente sente, não sabe da onde vem, porque não se questiona, e simplesmente joga para fora e cria grandes problemas para a nossa caminhada futura. O outro ponto é a moral. A gente vem aprimorando a moral ao passar do tempo, talvez não no passo que a gente deveria estar aprimorando. A moral é o que nos diz o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então a gente ainda tem conceitos muito próprios do que é bom para mim e do que é mal para mim, não vendo o todo. Então são conceitos que ainda precisam ser melhorados. E o quarto é o lado espiritual, de compreendermos que nós continuamos. Estamos vindo de uma jornada e vamos adiante. Não terminamos aqui. Não somos apenas isso que nós estamos vendo ou sentindo. Somos muito mais amplos do que isso. Quando a gente conseguir, talvez, melhorar esses conceitos, a gente vai entender um pouco melhor sobre o que é Deus. Dentro de toda essa nossa evolução planetária de muito tempo, sempre houve uma divisão entre o que é religião e o que é ciência. Um firmando um ponto e o outro outro, e não chegando muitas vezes a um consenso. A religião vem se modificando muito através desses tempos, em virtude de não ser mais possível falar de algumas coisas sem comprovação, sem demonstração ou de forma a esconder. Muito tempo nós, nossas gerações passadas, nós vivemos sobre um aspecto religioso de muito medo, de não fazer as coisas por sermos punidos, por ser pecado, por ser isso, por ser aquilo. As figuras de inferno e de diabo que nos atormentavam muito tempo, mas não nos melhoravam, nos impediam às vezes de fazer as coisas, mas não criavam dentro de nós a mudança, a transformação. Então era necessário entender melhor isso. E a religião está se modificando. As religiões, quando se fala religião, é uma infinidade de vertentes que existem. E a ciência também. A ciência vem cada vez mais atestando a comprovação da existência de Deus. Cada vez mais, porque eles se deparam com situações que eles veem consequências extremamente inteligentes que têm que ter causas inteligentes. Então, da onde vem isso? O acaso é nada. E as coisas não podem ser criadas por nada. Tudo que a gente vê. Então, a ciência, pegando apenas 4 exemplos também, a matemática, que é uma ciência extremamente exata, que comprova através dos números, das equações, de tudo aquilo que ela engloba, as coisas lógicas e determinantes. A biologia é fascinante, porque quando a gente começa a estudar ela, a gente vê a perfeição dos organismos. Como aquilo foi criado, a integração de todo, não só do nosso corpo, mas de todos que existem no planeta. A questão da física, para entender tudo que nos envolve, nos rodeia, saindo inclusive um pouco do planeta e vendo toda a constelação, como que as coisas acontecem. A química é muito interessante, o estudo da química, que a gente aprende no colégio, a gente decora um pouco as coisas, né? Que nos disseram lá que 2 átomos de hidrogênio se juntam com 1 de oxigênio e cria água. Mas por que que eles fazem isso? Por que que eles se juntam? Por que essa atração irresistível entre esses átomos para formar um novo elemento químico diferente deles? Isso explica essa atração irresistível, o porquê que nós, seres humanos, que temos em nós vários desses elementos, nós precisamos um do outro. Nós precisamos viver em coletividade, em sociedade, e nos relacionarmos de uma forma cada vez mais saudável para que nós possamos evoluir, nos reconhecendo como seres filhos daquele Deus. Porque nós vamos perceber a presença de Deus em tudo. Onde está Deus? A resposta é simples. Está em tudo. Onde eu olhar, existe Deus. Porque aqueles conceitos lá que também nos ensinaram, Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. De que forma? Não é aquele velhinho barbudo que está sentado lá em cima olhando tudo. Porque daí ele não estaria em todo lugar, ele estaria só vendo. Ele está em todo lugar, ele está dentro, em volta, em tudo. Quando a gente conseguir assimilar isso de uma forma muito forte, a gente vai começar a ver as outras pessoas de uma forma diferente. Vai começar a ver eles como uma, talvez não uma extensão de nós, que seria uma interpretação errada, mas algo muito igual. E talvez a gente tenha uma relação totalmente diferente. Só para finalizar, que eu falei aqui da ciência, tem uma frase de um físico, ele é físico, matemático e cientista inglês. E a gente sabe que os cientistas, eles são muito focados, eles não admitem nada que seja fora do experimento, tem, né? Senão não é ciência. Ele disse: tudo no cosmo revela intenção e consciência. Isso é observação, é estudo, né? Uma inteligência superior. É aquilo que eu falei antes, né? Se nós observarmos tudo que nos rodeia, e obviamente também a nós mesmos, enquanto estrutura, a gente vai perceber que Deus é muito amplo e obviamente inteligente. Depois de muito tempo, né, atrás, vem o Kardec, e na formulação desse livro aqui, que é o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que mais intriga, porque se a gente não consegue conceituar isso, a gente não vai adiante, a gente se perde, é o que é Deus. A pergunta não é quem é Deus, é o que é Deus. E a resposta simples que os Espíritos lhe passaram é: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E é difícil de entender isso, né? Mas a frase é curta. Mas se a gente começa a aplicar isso em tudo que a gente vive e vê, e começa a usar essa capacidade da inteligência, que foi um daqueles primeiros que eu citei, nós vamos começar a realmente a olhar ao todo e perceber em cada pequena partícula que a gente vê, seja nos vegetais, nos animais, nos seres humanos, nas construções, em tudo, a presença de Deus. Algo que, de uma certa forma, ou de uma certa forma de manifestação, nos intui para fazer as coisas, nos auxilia. Quando a gente pede, através das orações que a gente faz sempre, né, para que Deus nos abençoe, nos ilumine, Ele não vai fazer as coisas, mas Ele vai, através dessa conexão, nos possibilitar a entender um pouco melhor o que Ele deseja, o que Ele precisa que a gente faça nesse todo.